Capítulo 1 de A Menina do Narizinho Arrebitado. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Jefferson Azevedo. A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato. O sono à beira do rio. Naquela casinha branca, lá muito longe, mora uma triste velha de mais de 70 anos. Coitada, bem no fim da vida que está, e trêmula e catacega, sem um só dente na boca. Jururu! Todo mundo tem dó dela. Que tristeza viver sozinha no meio do mato. Pois estão enganados. A velha vive feliz e bem contente da vida graças a uma netinha órfã de pai e mãe que mora lá desde que nasceu. Menina morena, de olhos pretos como duas jaboticabas e reinadeira até ali. Chama-se Lúcia, mas ninguém a trata assim. Tem apelido. Iaiá, Nenê, Maricota? Nada disso. Seu apelido é Narizinho Rebitado. Não é preciso dizer por quê. Além de Lúcia, existe na casa a tia Anastácia, uma excelente negra de estimação, e mais a excelentíssima senhora Dona Emília, uma boneca de pano, fabricada pela preta e muito feiosa, a pobre, com seus olhos de retróis preto e as sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma cara de bruxa. Mas, apesar disso, Narizinho quer muito bem a senhora Dona Emília, vive a conversar com ela e nunca se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha armada entre dois pés de cadeira. Fora esta bruxa de pano, o outro encanto de Narizinho é um ribeirão que passa no fundo do pomar de águas tão claras que se vêem as pedras do fundo e toda a peixaria miúda. Não se passa um dia sem que Lúcia vá sentar-se à beira d'água na raiz de um velho engazeiro, ali ficando horas a ouvir o barulhinho da corrente e a dar comida aos peixes. E eles bem que a conhecem. É vir chegando a menina e todos lá vêm correndo de longe com as cabecinhas erguidas numa grande famiteza. Chegam primeiro os piquiras, os guarus barrigudinhos de olhos saltados. Vêm depois os lambaris ariscos de rabo vermelho e, finalmente, uma ou outra parapitinga desconfiada. E nesse divertimento fica a menina, até que a tia Anastácia apareça no portãozinho do pomar e grite com a sua voz sossegada. Narizinho, vovó está chamando! E assim vivem aquelas três criaturas, lá no fundo do grotão, muito sossegadas da vida, sem inquietações nem aborrecimentos. Certa vez, estando a menina à beira do rio com a sua boneca, sentiu os olhos pesados e uma grande lombeira pelo corpo. Estirou-se na relva e logo dormiu, embalada pelo murmurinho do ribeirão. E estava já a sonhar um lindo sonho, quando sentiu cócegas no rosto. Arregalou os olhos e, com grande assombro, viu de pé na ponta do seu narizinho um peixinho vestido. Vestido sim, pois não. Trazia casaco vermelho, cartola na cabeça e flor ao peito. Uma galanteza! O animalzinho olhava para o rosto dela com o ar de quem não está compreendendo coisa nenhuma. Tão admirada ficou a menina da maravilhosa cena que reteve o fôlego, com medo de assustar o curioso. E assim permaneceu algum tempo até que a zoada de um inseto a distraiu. Era um besourão que voava por cima da sua cabeça e que depois de umas tantas voltas veio a pousar-lhe na testa. Narizinho, arrepiada, ia espantá-lo com um bom tabefe, quando notou que também ele estava vestido de gente, com sobrecasaca, óculos e bengalão. Conteve-se e ficou bem quietinha a ver em que dava aquilo. O besouro, notando a presença do senhor peixe, levou a mão ao chapéu e cumprimentou-o amavelmente. — Ora viva, mestre escamado! Como lhe vai a saudinha? — Assim, assim, amigo cascudo. Lasquei ontem três escamas do lombo e o médico receitou-me ares de campo. Vim tomar o remédio, mas aqui encontrei este morro que não é meu conhecido e estou a parafusar que diacho de terra tão branca e lisa é esta. Será porventura mármore? Disse, batendo com a biqueira do guarda-chuva no nariz de Narizinho. O besouro, sujeitão muito entendido em questões de terra, pois vive a fazer buracos, agachou-se, ajeitou no bico os óculos e, depois de examinar a terra, disse: Mármore não é. Parece antes borracha ou requeijão. E essas plantinhas sem folhas? Perguntou o escamado, mostrando as sobrancelhas. Devem ser varas de vime ou barbatanas, não vê como são flexíveis. Vou levar um feixinho delas ao compadre Grilo para que me faça um balaio de costura. E eu outro para Dona Aranha costureira colocar nos espartilhos. E puseram os dois a tirar fios da sobrancelha de Narizinho, Cada barbatana que arrancavam era uma dorzinha aguda, e bem vontade teve a terra de varri-los dali com uma tapona. Mas tudo suportou, sem a menor careta, tão interessante estava achando a singular aventura. E ficou imóvel a espiar a manobra dos curiosos bichinhos entretidos na colheita das varas de barbatana, pensando lá consigo. Esta é boa, parece que virei baleia! Em seguida, o peixinho com o feixe de barbatanas debaixo do braço desceu e principiou a examinar atentamente os lábios e as faces da menina. Diante do nariz, parou e, apontando-lhe para as ventas, disse: Ora, aqui está uma toca muito jeitosa para um casal de besouros. Dois cômodos, um para o marido, outro para a senhora besoura. Ótimo! Jeitosa ela é, disse o besouro. Mas bom será que não more aqui algum maldito escorpião? Não creio, retrucou o peixinho. Os escorpiões mudaram-se para o outro lado do rio, onde há muitos cupins velhos. Apesar disso, acrescentou o besouro, corre na boca do povo que um deles anda por cá, assolando essas paragens. E bem pode ser que esteja escondido justamente nesta caverna. Não creio, disse o peixinho. Tem uma boa polícia que me informa dos menores passos desses monstros. Em todo caso, vejamos, disse prudentemente o besouro, sacudindo dentro da toca o seu bengalão. Sai fora, tinhoso! Mas aconteceu que a bengala fez cócegas nas ventas da menina e ela, por mais que se espremesse, não pôde conter um grande espirro. Ah-tchim! Os dois bichinhos, pegados de surpresa, reviraram de pernas para o ar, caindo um grande tombo no chão. Não disse! Exclamou o besouro, erguendo-se e limpando com a manga o chapéu sujo de terra. Não disse que havia coisa aí dentro? É a toca do escorpião negro, não resta a menor dúvida. E eu com raças de ferrão venenoso não quero histórias, não. Até logo, amigo escamado. Sare bem e seja muito feliz. Caspe-te! E lá se foi pelos ares afora, zumbindo que nem um aeroplano. O peixinho, porém, era um guaru valente que nunca teve medo de cucas, e por isso ali continuou firme, cada vez mais interessado em decifrar o enigma. Pensou muito tempo, de mãozinha no queixo, e de repente, vendo a boneca ao lado da menina, bateu na testa numa grande alegria. É esta! Pois não é que é Narizinho Rebitado, a nossa amiguinha de todos os dias? Belo encontro! Vou convidá-la a visitar o reino das águas claras. Empertigou-se todo, arrumou a gravata e gritou no ouvido dela. — Ô de casa! — Quem fala? Respondeu Narizinho, fingindo não saber de nada. — Sou eu, o príncipe escamado, guaru de prata para te servir. — E que queres tu, peixinho? — Quero convidar a menina para conhecer os meus domínios, lá na cidade das Pedras Redondas, no reino das Águas Claras. Narizinho, que não desejava outra coisa, bateu palmas de alegria e exclamou — Com todo prazer! Estou às tuas ordens, amável príncipe das escamas de prata! Dizendo isto, ergueu-se, deu-lhe o braço, e seguidos pela Emília, que muito tesinha, ia atrás feito criada, foram-se os dois, como um casal de namorados, em direção ao reino das águas claras. Depois de muito caminhar, chegaram a uma grande pedreira, numa curva do ribeirão. A entrada do meu reino é por aqui, disse escamado, apontando uma furna entre as pedras e dando a mão à menina para ajudá-la a subir. Entraram, mas a escuridão era pior que a de uma noite sem estrelas. E Narizinho parou, cheia de medo. O peixinho sorriu e disse, Os cílios dos homens só enxergam quando há luz, mas os cílios das águas são como as corujas. Tanto veem no claro como no escuro. E puxou do bolso um vagalume de olhos acesos, pendurado num cabinho de arame. A caverna clareou a luz da lanterna viva, e Narizinho pôde ver que se achava num corredor comprido, espécie de túnel, com uma porta ao fundo, fechada. Encostado nessa porta estava um sapo rajado de espada à cintura, capacete na cabeça e lança na mão. Era o guarda do palácio, mas dormia sono solto num regalo. — É isto! — exclamou o príncipe, furioso. — Pago a mestra Garra em não largar mais 50 moscas por dia para me tomar conta dessa porta, e assim que saio, o ladrão ferra-me no sono. Mas desta vez me paga! — disse preparando-se para acordá-lo a pontapés. — Não! Não! interveio Narizinho. Vamos antes pregar-lhe uma boa peça. Tiramos as armas deste do minhoco e vestimo-lo com a roupa da Emília. Imagine o espanto dele quando acordar. Escamado achou ótima ideia e, pulando os dois de contentes, puseram-se a despir o sapo, muito devagarinho. Depois amarraram-lhe à cintura o saiote de pintas vermelhas de Emília, puseram-lhe na cabeça a touca da boneca e, em lugar da lança, um guarda-chuva. Ficou tão engraçado o pobre sapo que a menina, a custo, continha as gargalhadas. Vamos acordá-lo agora, disse Escamado, perspegando-lhe um formidável pontapé na barriga. Gemeu o sapo, arregalando os olhos e abrindo a boca, espantado de ver o príncipe em companhia de uma menina desconhecida e de uma senhora boneca muito envergonhada de achar-se em fralda de camisa. Escamado, muito tesinho, engrossou a voz e ralhou. Bela coisa, mestre Agar! Vestido de mulher, você, o guarda do palácio! Vestido de mulher? Eu? Disse o sapo espantado. Mire-se nesse espelho, disse o príncipe. Só então o sapo percebeu a judiaria de que tinha sido vítima. Ficou apalermado ao olhar para o príncipe, para a menina e para o espelho, sem nada compreender do caso. Agora, por castigo, disse o príncipe, em vez das 50 moscas do nosso trato, vai engolir hoje 50 pedrinhas redondas, ouviu? O sapo derrubou um grande beiço e foi encorujar-se a um canto, muito desconsolado da vida, enquanto o Narizinho ria a mais não poder. Em seguida, Escamado abriu a porta e, dando a mão à menina, introduziu-a numa grande sala onde havia um trono. É aqui a sala do governo, onde dou audiências aos meus súditos e distribuo justiça, castigando os maus e premiando os bons. Sentou-se no trono e bateu, com um martelinho de prata, 3 pancadas num gongo de bronze. Pom, pom, pom! Imediatamente surgiu um destacamento de grilos fardados sob o comando do capitão Gafanhoto. Perfilaram-se todos e ficaram imóveis como se fossem de pau. Adiante-se! Ordenou o príncipe. O capitão adiantou-se e veio postar-se em frente do trono. Que novidades há no reino? Poucas, majestade. Houve um crime na Toca Preta. A rã verdolenga embriagou-se e, entrando em casa de uma família de baratas, matou a barata-mãe, feriu gravemente a barata-pai e comeu todas as baratinhas filhas. Mande enforcar a criminosa num galho do espinheiro grande. Que mais? Corre notícia que o escorpião negro anda a rondar o reino, lá dos lados da Pedra Branca. Má nova! Exclamou o príncipe, franzindo a testa. O escorpião é nosso pior inimigo. Precisamos reforçar as muralhas da fronteira. Que mais? Foram encontrados sem sentidos 2 bagres amarelos a boiar na lagoa pequena. Recolhi-os à enfermaria e lá estão sob os cuidados do doutor Caramujo, que receitou purgante e suadouro. É isso mesmo. Que mais? Saberá Vossa Majestade que é só. Perfeitamente, disse o príncipe. Faz-se mistério agora que o reino saiba da presença entre nós desta linda princesa de olhos negros, a fim de que o povo e a nobreza lhe prestem todas as homenagens. Quero uma grande festa como nunca houve igual. Avise a corte e dê as ordens necessárias. Mas antes de nada, mande vir o coste real. O capitão saudou militarmente e saiu acompanhado dos guardas. Não demorou muito, e uma carruagem apareceu à porta, puxada por 3 parelhas de lambaris. Servia de cocheiro um belo camarão de livrée vermelha, muito teso no alto da boleia. Mal o príncipe e a menina entraram na carruagem, mestre camarão estalou o chicote e os lambaris partiram como raios. Fim do capítulo 1.